agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e é um prazer estar aqui consigo. Este é o nosso programa que traz para si sempre um pouco mais da alma portuguesa, pois traz para si também grandes fados muito, muito bonitos. Antes de irmos ao fado, vamos deixar-lhe aqui os contactos para onde pode pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos começar este nosso programa com Alice Maria, Coragem, Minha Alegria. Logo depois, ficamos com Sou Miúda e terminamos esta nossa primeira seleção de fados com Se Ao Menos Houvesse Um Dia, na voz de Camané. São estas as três primeiras vozes que se vão ouvir aqui no Diga Lá, Senhor Fado. Fico por aí e claro está, desfrute. Coragem, minha alegria, levanta a cabeça e canta. Quem precisa de saber que tens um nó na garganta, muita alegria. O orgulho só é pecado quando faz alguém sofrer. Canta, canta, canta, canta, canta o sol e canta a lua, canta a noite e canta o dia e mais as pedras da rua. Canta, canta, canta, canta, canta cantigas de amor para embalar a saudade, para adormecer a dor. Coragem, minha alegria, que a tristeza é mesmo assim. Se outra razão não tiver, chora com pena de mim. Mas deixa-la aqui a cantar. Se manda o papão embora, a minha alegria canta até mesmo quando chora. Canta, canta, canta, canta, canta o sol e canta a lua, canta a noite e canta o dia e mais as pedras da rua. Canta, canta, canta, canta, canta cantigas de amor para embalar a saudade, para adormecer a dor. Canta, canta, canta, canta, canta cantigas de amor para embalar a saudade, para adormecer a dor. Mas se nos dias pequenos e quando alguém me saúde, dias pequenos e quando alguém me saúde, ao ver-me assim desta raça, diz sempre em arte, xalaça, lá vai ele a miúda. Ao ver-me assim fim desta raça, diz sempre em arte chalaça, lá vai ali a miúda. Essa miúda, mas que importa, em nome real ou se franzina. Essa miúda, mas que importa, em nome real ou se franzina. Gosto até da sorte minha, que a mulher mais a sardinha, só se quer a pequenina. Gosto até da sorte minha, que a mulher mais a sardinha, só se quer a pequenina. E se Deus me fez assim, ai, tornou-me mulher bem quista. E se Deus me fez assim, ai, tornou-me mulher bem quista. Deu-me esta voz para cantar, deu-me um coração para amar e deu-me alma fadista. Deu-me esta voz para cantar, deu-me um coração para amar e deu-me alma fadista. É por isso vivo contente, ai, sou como os outros mortais. É por isso vivo contente, ai, sou como os outros mortais. Sou pequena, mas em suma, não dou a palma nenhuma, chego onde chegam as mães. Sou pequena, mas em suma, não dou a palma nenhuma, chego onde chegam as mães. Diga lá ao Senhor Fado. Um dia luas de prata sentia nas asas de uma gazela, e depois do seu cansaço procurasse o teu regaço no vão da tua janela. Se ao menos houvesse um dia versos de flor tão macia nos ramos com as serajas, e depois do seu outono se dessem ao abandono nos lábios quando me beija. Se ao menos o mar trouxesse o que dizer me esquece nas crinas da tempestade, nas palavras litorais, as razões iniciais, tudo que não tem. Se ao menos o teu olhar desce por mim ao passar como um barco sem amarra deste fardo onde me deito, subia até ao teu peito nas veias de uma guitarra. Passar como um barco sem amarra. Deste fado onde me deito, subi até o teu peito nas veias de uma guitarra. Vamos ficando assim com o encanto dos nossos fados portugueses. E fados muito bonitos. Vamos ficar agora com Na Palma da Mão, na voz de Diamantina. Logo depois, Rapaz de Golga, na voz de Manuel Fernandes. E terminamos esta nossa seleção com Senhora da Minha Fé. São estes os três fados que passam para si agora aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Não sei se é fado ou sina, ou se é sina este fado. Não sei se é fado ou sina, ou se é sina este fado que trago desde menina na palma da mão gravado. Que trago desde menina na palma da mão gravado. Sonhei viver para cantar e para te ter a meu lado. Sonhei viver para cantar e para te ter a meu lado. Ninguém me soube contar que ciúmes morre o fado. Ninguém me soube contar de ciúmes morre o fado. Sem pedir prendeu-me assim, deixou-me presa em vontade. Sem pedir prendeu-me assim, deixou-me presa em vontade. E agora guardo de ti somente a eterna saudade. E agora guardo de ti somente a eterna saudade. Darcina, deve ser este meu fado. Saber ao fado Darcina, pois continua gravado nas minhas mãos de menina. Pois continua gravado nas minhas mãos de menina. Da bravura ganhei loiros nesta vida alegre e sã, entre cavalos e toiros nas terras da Golgã. Esta minha paixão, neste meu gosto sabio, saber montar o alhazão do mar, feição com potro bravio. Ao Golgã, louças e barros, potros e carros, nós e vinho. Ao Golgã, terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Ao Golgã, louças e barros, potros e carros, nós e vinho. Mas sempre na primeira terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Golgã, tenho a certeza que não há nem Portugal, nem terra mais portuguesa, nem gente assim tão leal. Jorra o vinho em canjeirões, passam as moças cantando, e para manter tradições os mais brincalhões as vão bruscando. Ao Golgã, louças e barros, potros e carros, nós e vinho. Ao Golgã, terra toureira, que vai à feira de São Martinho, algum lugar, Loças e Barros, outros e cabos. Nascimento nasce sempre primeira, terra toureira que vai à feira de São Martinho. Primeira terra toureira que vai à feira de São Martinho. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Senhora da minha fé, sabes como é ter recordações? Quantas vezes te chamei, quantas te rezei minhas orações? Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz onde posso ir. Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora esconder esta saudade é mentir. E lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. Senhora da minha esperança, que não se cansa de me dizer que sonhar só tem valor onde houver amor para se viver. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. Tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. Chegámos desta forma ao fim da nossa primeira edição de Diga Lá ao Sr. Fado de hoje. Vamos terminar com a voz de Marisa e com a voz de Fernanda Maria. Mas as duas vozes que terminam o nosso Diga Lá ao Sr. Fado de hoje. O nosso Diga-lhe-o Fado de hoje, mas a primeira edição, porque a segunda, que a pouco está aí às 19h30, para lhe fazer companhia, para estar consigo, para que você possa ouvir o nosso tesouro português. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb.com são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Peça o seu fado, indique-nos se quer dedicar a alguém ou não, nós passamos. Indique-nos também qual é a edição que prefere que. Na edição que prefere que o seu fado passe. Nós depois passamos. Pela minha parte é tudo por agora, mas às 19h30 estou aqui consigo para mais um dia ao seu fado. Fique bem, tenha uma ótima tarde e até já! boca do povo. Nem sei dizer se é um fado que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado. Ouvindo a sua quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora. Nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e do canto de qualquer maneira. É tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora. Nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e do e acabo com sentido. Ao fim de tantos anos de ser tu, amar outra canção, foste ingrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor supremo e farto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Casaste, se feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater